sempre está cacarejando. Põe o ovo, está cacarejando. Essa galinha sempre está cacarejando. Põe o ovo, está cacarejando. Volta aqui, conversa de malandro, como eu dizia antes. Não faz curva, a sua tá fazendo arrudeios, meu filho. Cima! Vem agora comigo. Cantou com meu vizinho, mais um galo vai pra sua coleção. Há mais de um ano cacareja todo dia, cantarola e repete essa canção. Em todo o bairro se comenta que ela é louca, de bobeira ela pode picar um. Essa galinha quando passa pela rua, todo galo fica logo animadão. Se comenta que ela é louca, de bobeira ela pode picar um. Essa galinha quando passa pela rua, todo galo fica logo animadão. Essa galinha se encantou com meu vizinho, mas o galo vai pra sua coleção. Há mais de um ano cacareja todo dia, cantarola e repete essa canção, vai! Chocando!